Eu tenho consciência do defeito que ela tem. Mas acho ela perfeita como nunca achei. Eu sei que ela se aumenta, se paga, marrenta. DJ X, porra! Se um papo aí te trata pro teu nego bem. A fama nesse sexo ela vai muito mais além. Se quer, sustenta, safada, foguenta e gostosa. Ela sabe que ela é foda. Sentando pra mim, não toda ela venenosa. É no quarto escurinho, porta, pede, é no quarto escurinho. Descontroladamente, a peste. Sentando pra mim, não toda ela venenosa. É no quarto escurinho, porta, pede, é no quarto escurinho. Descontroladamente, a peste. Eu tenho consciência do defeito que ela tem. Mas acho ela perfeita como nunca achei. Quem eu sei que é ciumenta, ciumada. DJ X, porra! Se um papo aí te trata pro teu nego mente. A fama nesse sexo ela vai muito mais além. Se quer, sustenta, safada, foguenta e gostosa. Ela sabe que ela é foda. Sentando pra mim, não toda ela venenosa. É no quarto escurinho, porta, pede, é no quarto escurinho. Descontroladamente, a peste. Sentando pra mim, não toda ela venenosa.